Uma das coisas que eu amei logo de cara, o quanto você é estranha e engraçada. Às vezes você só me olhava e eu me acabava. Belos cabelos pretos, curtos e espessos. Bochechas grandes são o foco do meu apreço. Olhos brilhantes sempre que eu percebo. No ponto com você o sol de meio-dia. Sempre que a gente se via, mas o orgulho de um leão. Eu estou complicado. Às vezes falta noção. Abrasivo, abestalhado. Toda vez que a gente se encontrava, um presságio perverso aparecia. Mesmo sem ver a face, eu a reconhecia. Fomos para o bar encontrar amigas das suas amigas. Você puxou uma calcinha da mochila e as me deu falta enquanto a mesa ria. Fugimos do bar, enganados fomos pra igreja. Minha amiga armou pra nos converter. O jovem pastor cheirava na Bíblia. Ríamos feitos loucos na saída. Você me parou pra dizer que me amava. Eu não esperava. Ele dançou todo na chuva, parecendo que pra nos animar. O papel tem gosto amargo. Ele me faz querer ficar. Já no poeta avulso, o estrago passado é profundo.